Слушайте, то есть, то есть, то есть. Абонайт FGAL 024 Airbus. FGAL 024, with a contact on departure, climb straight level 350 via Iron Departure. Iron Departure, climb level 350, FGAL 024. Chame a 074, acende a identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajustando 014. Identificou 060, poderia voar direto TAP? Chame a 0074, número 2 na aproximação, mantém o perfil de chegada em redução para 2509. Gente, mantém o perfil e reduz 250, 6074. DVD-222, autorizado voando a proa de Dona, descendo para 4.000 pés, ajustando 014. Dona para 4.000 com 1014, 2222. Resolve 2713. 2713, completo novo procedimento, chama a torre em 18, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 2713, aproximação final estabilizada. Azul 2713, boa noite. Altímetro 0014. Tráfego avistado, pista 0 por autorizado. Vento 070 graus, 0511. Beleza. Passaria de 2222, autorizado final do procedimento ILSX e pista no 0, desce para 2000 pés, o ajuste no 014, reporte passabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2000, reportará estabilizado, 2222. Tirar 6074, desça para nível de voo 050, redução de velocidade 2309. 050-230-6074. Salvador, boa noite, Azul 5127. Azul 5127, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. 2024, contact Recife Center on frequency 125.45, backup 126.85. 12545 or 12685, FCAL 024, boa noite. Chile 6074, desça para 4000 pés, ajuste no 014, redução de velocidade 2109. 4000-614-210. Israel, azul 2713. No final do procedimento, ele é sexuei, piste no zero, desça para 2000 pés, redução de velocidade, 1809. 2180 palavras, só autorizado, ele é sexuei, 6074. Localizador, passarela 2222. Passarela 2222, complete o nome do procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 2222, bom. Torre Passarinho 2222, boa noite, tá no localizador. Passarinho 2222, altímetro 0,04, avistado, pistão 0, pouso autorizado, vento 0,70 graus, 0,5 nós. Bem livre pouso, 2222. Encontra-se na posição de 1 hora, 8 milhas com grau de 1,609 em redução, alfa 172, reduz a velocidade para 1,709. Reduzindo 1,609. Salvador, boa noite, Bola 972, passa os 225 para o 150, Centro da Bravo. O 972, a sua identificação, via chegada Bomed 1, desce para o nível de voo 050, o ajuste no 014. 050 no 014, ajuste no 972. O 5127 reduz a velocidade para 2009. O 127 copiou o controle? Negativo, prossiga. O 5127 reduz a velocidade 2009. 220. Redução 2009. 200. Chinei 6074, complete final do procedimento, reduza para velocidade de aproximação, chame torre em 118.95. Chanel 0074, boa noite, altímetro 0,04, número 2, tráfego precede uma TR da Pastoreira, final de uma milha, com 1,05 de ground, continua a aproximação, mas é 1,0 livre. Tá, valeu. Novo procedimento, ele é sexo e pistão 0, desce para 2.000 pés, reporte com estabilizada. Sinal é estabilizado, azul 5127. Controle, o Golo 972. Prossiga. Autorizador, né? Golo 972, o ITAP. ITAP, 972. Passarei 2222, solas 42, livre à direita, chame livrando. Tamarei. Livrando 2222. Puxa 6074, pouso autorizado 10, vento 0612 049. Autorizado pouso 10604. Passarei 2222, autorizado táxi via Alfa e Juliette, remota 12, Pat 1. Alfa Juliette para remota 12, no Pat 1. 2222. Controle Salvador, boa, o azul 4062 com a Bravo. Azul 4062, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 04. Identificou 060, é 1004, ajuste o azul 4062. Estabilizando a final, azul 5127 visual. Azul 5127, completinado o procedimento, chama a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado, feliz, uma excelente noite. Obrigado, meu povo. Valeu, até tarde. Torre Azul 5127, final, visual. Azul 5127, boa noite, altimos 1004, aguarde pista na 0 livre. Aguardando. Chamou 6074, solas 44, livre na Fox, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 07. Fox Alfa Juliette, portão 07, 6074. Azul 5127, tráfego ajustado, pistola 0, autorizado pouso, vento 0620 graus, 04. Livre pouso, azul 5127. Voo 354, boa noite, atualização Aracaju. Voo 354, Guajgob. Subida Puca. Puca. Voo 1972, autorizado voo Arduna e autorizado final do procedimento LSX-Way. Deixa para 2.000 pés, ajuste no 014, reposta estabilizada. Sente autorizado LSX-Way, voando Duna, descendo para 2.000, voo 1972. noite. Solo aos 48, está na minha escuta, tem o portão 3 e Alfa e Juliette. Portão 3 Alfa e Juliette. Azul 4062, autorizado Zona Pro de Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 014. Duna 3.000 no 014, Azul 4062. Utilizar no ILS agora no 972. Bono 972, compartilhado o procedimento, chama a torre na frequência 18, decimal 95. Bono 895, 972. O 462, fugindo azul 4062. Desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pista no zero, reporte para estabilizada. 2.000, autorizado o ILS X-Ray, para estabilizada, azul 4.0. 972, estabilizar no final. 972, avistado, pista no zero, pouso autorizado, vento 070 graus, 049, altímetro no 014. Bom, sempre pouso lá no 972. Voo 354, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, aeroporto de Aracaju, nível 230, via rota do plano, pista no zero, primeira curva esquerda, subida Pouca, Jamo, após direto, 5052, o transporte e controle de 0.8. Provou 230, rota plano Aracaju, curva esquerda, Pouca, Jamo, direto Aracaju, 5052 e o 208, controle, 354. E o 354, correto, portão 4, Jamo, pronto. Portão 4, pronto, puxe e acionamento, 354. Direcionamento, Jamo, táxi, então, gol 1354. E puxe acionamento, gol 354. Manhã 972, no solo 56, táxi autorizado até o portal 612, via Alfa Juliette, mantém escudo até o corte. Frente Alfa Juliette para o 612, igual no 972. Azul 4062, completo final do procedimento, chama a torre na frequência 1.8.95. 95, azul 4062, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 4062, final 6.3. 0062, avistado, pistola 0 para autorizado, vento 062 a 0 graus, 049, altímetro na 014. 1354, táxi POB 180, autonomia 0240, Terra Salvador. 1354, táxi à direita, via taxi Índia, chame pronto no ponto espera. Índia, chame pronto no ponto espera, 1354. Voando 972, prosseguiu. Está informando aqui na 6, tá sem o balizador aqui, a luz está vermelha. Vicente, será informado, é claro. É claro. Espera pronto, 354. Autorizado ANEM, mantendo 0, boa no 354. ANEM, mantendo 10, 354. 14062, solo, ao 0300, táxi. Autorizado via Fox, Alpha, Kilo, pátio 3, a posição prevista a 4 Lima, fique atento ao balizador. Fox, Alpha, Kilo, a prevista a 4 Lima, confirmando. Número 254, autorizado ANEM decolar 1-0, vento 030, grau 02 nós. Nível ANEM decolar, pista no 0, voo no 354. Azul 4062, a posição agora 5 Lima. 5 Lima. Boa noite, passarela 2228, informação Charlie, autorização conquista. Passarela, prepare agora 1, transição LF, guardando 4. Agora 1, transição LF, guardando 2228. Sendo, gol no 354. Ciente, gol no 354. Número 354 decolado aos 03, chama o controle 208, bom voo. 208, boa noite, no 354. Alô. Boa noite, é o Golo 354, Boca, Aracaju, cruzadinha 500. Golo 354, contato radar na decolagem, submarino nível de voo 230, via sair da Boca. Sair da Boca, 230, Golo 354. Papa Romeu, Romeu para a Vasca. Papa Romeu, Romeu para a Vasca, identificação, autorizada a chegada da MED 1, no voo na Prod Duna, descendo para 4.000 pés, ajuste na 0-4. 0-4, descendo para 4.000 pés, na Prod Duna, Romeu para a Vasca. Salvador, passarei 2218. Passarei 2218, autorizado para aeroporto de Conquista. Minha rota do plano de voo, nível 180. Decolagem, pista 1-0, primeira curva direita, subida arbor 1, transição Elefa 5042. Aciona transpondo, controle Salvador 208. 180, autorizado Conquista, conforme a rota do plano. Saída Arbor 1, transição Elefa, decolando a 1-0, primeira curva direita. Transponder 5042, controle 208, passarei 2228. Continente em produção Elefa. Já está pronto para o puxo acionamento, passarei 2228. Direcionar Champagne, passarinho. Marataxi, 2228. Beleza. Bono 354, chame o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Ok, 1-2-5-4-5-1-2-6-8-5 no 1-3-5-4, boa noite. Área 2228 para o táxi PLB36, autonomia de 5 horas, Salvador. Passaria 2221 para o ataque, que é o ponto de espera, pista na 0 via Índia, chame pronto, decolagem. Ponto de espera, ponto 0 via Índia, chamar a pronto, 2228. Romeu Bravo Oscar, autorizado final do procedimento, ele é sexuê, pista no zero, desço para 2000 pés, reporte estabilizado. Livre LS, desce para 2000, reporte estabilizado, Romeu Bravo Oscar. Bravo Alfa, 2000. Autorizado, é 10 para 13 na minha escuta. Espera, passarei 2228. Pista na zero, autorizada, linha decolar, vento variável 3-9, passarei 2228, 1013, corrijo, altímetro na zero, não corta. Na zero, não corta, autorizada, linha decolar, 2228. Fortaleza 2228, decola 013, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, boa noite. Alô, boa noite, passarei 2228. Passarei 2228, contato radar na decolagem, suba via, saia da Arboruno para o nível de voo 180. Via Arboruno para o 180, 2228. Bruno 228, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 4. 4.000 pés, 1.014, gol 1.228. Bruno 228, forma tráfego, posição 2 horas, 30 milhas, rumo oeste, cruzando 4.000 pés em subida, Alfa Tango 72. 2228. 2228, forma tráfego, posição 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida para 4.000 pés, rumo em 738. Tente do Tarco, Orelhão, Tigas, posterior 2228. Bruno 228, autorizado o final do procedimento, ele é efetivo, visto no 0, desça para 2.000 pés, reposto não estabilizado. Livre procedimento TLS, até 2.000 pés, vai informar estabilizado, boa 228. Estabilizado, Romeu para baixo. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, completo final do procedimento, chame a torre em 1.18, decimal 95. Oscar, obrigado, você mesmo. Boa noite, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, avistado, autorizado pouso, pista 90, 030 graus, 039. Falecer a modificação de plano de regras no momento. Prosseguir com o base pela direita, cabeceira 1-7. Plano de voo, instrumentos modificados 1-9. Prossiga sobre regras de voo visual, reporte de base para final pela direita, pista 1-7. Romeu Bravo Oscar, ajuste de altímetro 1-0-4. 1-0-4, ingressando na base pela direita, cabeceira 1-7, vamos ver para a volta. Reação nacional, baixar travado, Romeu para Bosca, 097. Ciente, autorizado o pouso, pistão no 7, 020, grau 03, nosso. Papa Romeu, Romeu para Bosca. Bosca. Final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8 9 5, boa noite, boa noite, boa noite. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 030 graus, 039. Repouso no 0, 228.